Sente o drama, nego. Rap da Bahia, sim, ó. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, assim, soltando a voz. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, assim, soltando a voz. Deus é meu suporte e me ajuda a seguir. Ando na corda bamba, mas não posso cair. Serviu de experiência cada dor que senti. Ao teste sobrevivi, não morri, tô aqui. Comemorando vitórias, analisando derrotas, pra que na próxima partida haja reviravolta. Chega o um momento que cansa ficar lutando e perder. Quem só leva soco aprende a bater. Jogo pra escanteio tudo que me faz mal. Viver a vida bem vivida sempre foi o canal. Legal, chegando na moral, só abra a boca pra falar se a ideia for federal. É bem recebido, quem sabe chegar. Todo lugar tem uma lei, eu aprendi a respeitar. O que quer ganhar, não age sem pensar. Comendo pelas beiradas, um dia chego lá. A vida é passageira e eu não fico de bobeira, esperando que tudo caia na palma da minha mão. Eu vou correr atrás, demorou, eu quero é mais. Sou mais um maluco, em buscada mais. Eu chego lá, o céu é o limite, irmão. Eu chego lá, carregando a fé no coração. Eu chego lá, o céu é o limite, irmão. Eu chego lá, carregando a fé no coração. Conheço o ladrão, conheço o trabalhador. Conheço o preto que estudou, se formou, virou doutor. Conheço ex-alcoólatra que largou a bebida. Também ex-presidiário que recomeçou a vida. É tudo uma questão de querer vencer, tá ligado? Quem desiste antes de tentar é derrotado. Cê tá ligado? Nada é fácil de conseguir. Fica ligado, olho aberto para não cair. Todo mundo quer subir no pódio dos campeões. A prova é perversa, tem várias tribulações. Decepções, consequência de ilusões. Se tristeza é melodia, já ouvi várias canções. Frustração, sentimento que alimenta rancor. Dar a volta por cima aumenta mais o valor. O bicho pode pegar, mas o guerreiro sempre luta. Aproveite bem a vida, ela é muito curta. A vida é passageira e eu não fico de bobeira, esperando que tudo caia na palma da minha mão. Eu vou correr atrás, demorou, eu quero é mais. Sou mais um maluco, em buscada mais. Eu chego lá, o céu é o limite, irmão. Eu chego lá, carregando a fé no coração. Eu chego lá, o céu é o limite, irmão. Eu chego lá, carregando a fé no coração. É desse jeito, hein? É, mundão tá aí, ó. Muito louco pra você viver, pra você curtir o que tem de melhor, né? Mas tem que tomar cuidado com treta errada, né não, irmão? Tem que tomar cuidado com parada errada, com onda ruim, coisa que só atrasa seu lado, coisa que suja tua alma e suja teu interior, tá ligado? Coisa tipo rancor, ódio, entendeu? Má companhia, aquelas pessoas que só te fazem mal, tá ligado? Às vezes, ó, se liga. Às vezes, aquela pessoa que te faz mal, não é aquela que talvez fuma um beck, não é aquela que talvez tá fazendo um bagulho tipo assim, entendeu? Mas talvez aquela pessoa que, pô, não sabe lhe dar uma mensagem, não sabe lhe... Pô, bora, guerreiro, bora pra frente, bora lutar, entendeu? São pessoas que só te colocam pra baixo, entendeu, velho? Então, escolha dedo com quem você anda, suas amizades, dê valor à família, estuda, trabalha. Vamos que vamos! A vida é longa, pra quem sabe viver. É. Já diz o velho ditado, malandragem de verdade é viver. É ou não é? Fica na paz, viu? É nóis! Rap baiano!